Ah, Caio Lima, toca um pregão pra gente ouvir, vai. Escuta aí, ó. Dei uma carta pra lembrar. E dei um anjo pra me abraçar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Sofre comigo, vem! Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Bora, só quem sabe, sofre junto, canta comigo, vem! E meu grande amor, essa triste solidão. E meu grande amor, oh, diga pra mim onde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Bora! O repertório diferenciado. Essa é pra tomar uma vez. Quantas vezes eu falei pra que vem? Pra que você não me iludisse assim. Me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Canta comigo, vem! E meu grande amor, dessa triste solidão. E meu grande amor, diga pra mim onde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Ô, musicão! O repertório diferenciado.